Querem perguntar coisa? Aquele momento do branco, né? Que dá um branco. Eu tô só esponja. É, eu estou em êxtase. Foi muito bom isso aqui. Eu faço licenciatura na Federal, né? Eu estava perguntando para eles que estão errado. Onde é que isso foi divulgado? Cadê o povo? Assim, e até uma pergunta para o Cúlio, para ele, né? O pessoal da. Porque eu fiquei sabendo que eu estou fazendo uma cadeira com o Eduardo, Duarte Monta, que trabalhou aqui. Vi o esqueleto antes das coisas estarem montadas, e aí ele falou do teatro que vai ficar, né? E está me espalhando lá. Mas eu já procurei na mídia, assim, vai ter um bate-papo, não encontrei. E fico com pena, assim, de que outras pessoas do curso, de, não só de arte, mas, né, lá do carro, não estarem aqui. Estou perdendo aula, inclusive saí lá da aula. Não, mas a exposição vai ficar quanto tempo? É, 2 meses? Vai ficar até janeiro. É, então. Há muito tempo, com o melhor de nós, porque as obras são o melhor de nós, não nós. É, muito bom. É isso. Eu só queria fazer um pedido, assim, para ti, assim. É, faz alguma dessas coisas para Recife, para a gente. É só convidar. Já tem uma aqui. Já tem o Apiera, está aqui. O Apiera é, na verdade, fruto de uma pesquisa de 10 anos que Daniela Kutschat e eu desenvolvemos em busca dessa aventura que, na época, para a gente, soava como colocar o corpo humano dentro de espaços, dentro do espaço e do tempo. E espaço e tempo, para a física, significa 11 dimensões. Então, na verdade, a gente conseguiu, no projeto, chegar até a 5ª dimensão. Faltam 6. Vai ficando cada vez mais difícil, óbvio, porque é mais fácil ir para dimensões menores. A dimensão 1, o ponto, a gente entende. A dimensão 2, o plano, a gente entende. A 3 é a nossa praia, a gente mora, né? A gente vive em espaços tridimensionais. A 4 ainda já deram muitas pistas, a gente também começa a imaginar, ah, é só associar o tempo, então desdobramentos desses espaços em outros espaços, e a gente está dentro da 4ª dimensão. E a 5ª? E a 6ª? Então, esse era o desafio. E desenhar assim significava também deixar o nosso corpo expandido, mais complexo. Então, o Opier é isso. E o Sonic, ele tinha uma coisa incrível, que era o que o Kuzioff falou. Como que a gente transforma som em imagem, imagem em som? Como que a gente desenvolve alguma coisa em que esses dois parâmetros conversam? Eu lembro que a gente ganhou transmídia juntos, foi. Não é isso? Quer dizer, agora olha a importância. Nós ganhamos um prêmio em 2002 do Itaú Cultural e esta é uma exposição que inaugura o Opier dentro de uma caverna de realidade virtual, um projeto difícil. A gente teve 2 apresentações. Ali também já começou um problema para mim e para a Dani, que era super limitado. A caverna de realidade virtual da Escola Politécnica. Os caras liberaram para a gente 2 dias e o resto foi documentação. A exposição inaugura com uma documentação. O Itaú fez o maior esforço em negociar um ônibus que levaria pessoas da Escola Politécnica para o museu. Mas ali havia uma barreira, havia uma fronteira. Então, a gente começou a desenhar sem fronteiras. E o Sonic, que é o que eles têm hoje, é provavelmente o projeto que tem menor fronteira, apesar dos desafios, né, Vinícius? Porque não é fácil, ainda é um projeto difícil de montar. 72 sensores, montar a grade, pôr para cima, e a gente foi bastante exigente com o Marcos, que já obviamente propôs tecnologias mais atualizadas e facilitadas para a montagem do projeto, mas durante um tempo eu e a Dani resistimos a essa montagem, porque a gente achava que também a máquina deveria contar um pouco da história da tecnologia, né? Agora, isso vão gerando compromissos, que são os compromissos de desenhar para todos e para acessibilidade e para aumentar finalmente o nosso bem-estar, que a gente viva melhor, que a gente comunique melhor, que a nossa vida seja mais legal. No fundo, é isso, né? No fundo, tudo isto é para a gente viver mais tempo, para a gente viver mais tempo com conforto, para as nossas ideias poderem circular, para a gente poder trocar coisas, né? É só isso, são modelos de troca. A arte tem isso, tem esse poder de gerar troca. Troca pelos sentidos, Então, o cara não precisa entender de física quântica. O Kuzel está aqui me falando, a tese de doutorado dele. Ele está aplicando física quântica para animar personagens em game. O que acontece é o seguinte, quando a gente jogar esse jogo, a gente vai estar operando coisas super complexas, sem nem perceber, porque essa complexidade vai estar desenhada para os nossos sentidos. Então, acho que aqui é... Então, é um projeto de design, como falou você. É um projeto de design de espaço e de tempo, né? E a gente precisa muito de todos para realizar esse projeto de uma vida melhor para todos, né? Eu só fiquei com uma dúvida, né? Você mostrou o antes, né? A ideia nascendo, assim, o durante, as propostas, o durante, maravilhoso a gente ter essas imagens de presenciar aqui, e a exposição, né? Independente do trabalho, se ela ficou um ano, se ficou 2 dias e tal. O depois disso também está dentro do projeto, também é planejado. Eu fiquei pensando assim, tá, depois disso ela foi para onde? Então guardado. Ela vai fica encaixotada esperando uma nova. E olha, o desgaste disso, né? Pois porque é. Eu falo a questão da manutenção, né? O ópera está aqui, é um software e tal, então é uma manutenção diferente. Mas essas obras são físicas. Física, tem um desgaste físico. Como é que é pensado nisso? Então, a gente pede FII. As obras são muito expostas e a gente sempre pede FII. O FII envolve hoje manutenção, porque a gente não consegue vender as obras. Uhum. A gente, por razões óbvias, né? Assim, primeiro, porque nem todo museu tem dinheiro, nem toda instituição tem. O Itaú é um oásis no mundo. Eles acabaram de lançar o prêmio Rumos e... o Oasis começa com a equipe que te acolhe. Então, você está trabalhando com uma equipe que está desenhada para isso. São todos esses anos do Transmídia. Do Transmídia para cá, todos estes anos são anos de formação de todos nós. A equipe Itaú, mais nós, artistas. A gente está trabalhando juntos. É por isso que eu estou falando, é um projeto coletivo. Além disso, o Itaú tem uma coisa que é. Eles têm dinheiro, né, para fazer essa história. Poucos lugares no mundo têm. Olha, o Opera é uma obra, ele é vendido como uma escultura. Então, significa que a gente tem 3 cópias e uma cópia de artista. É possível tirar, a gente tem essa tiragem. A gente tem 3 cópias do Opera hoje. Uma é nossa, minha e da Daniela Kutschat, uma é do Itaú Cultural e uma é do ZKM. O ZKM é um centro importantíssimo no mundo. A venda para o ZKM, eu quase briguei com a Daniela. Por quê? Porque o ZKM queria dar no projeto 10 mil euros. 10 mil euros não pagava os sensores do projeto. No formato original dele, o controlador, lógico, o programa que ele tinha na época, custava 25 mil reais. Como que a gente acertou isso? Primeiro, fomos para cima da instituição falando, não, vocês têm que dar mais, vocês têm que dar. Mas eles não têm dinheiro, só que eles são uma vitrine. Se a gente pensar mercado, gente, se a gente fosse artista de galeria, vender uma obra para o Itaú e vender uma obra para o ZKM, estamos feitos no mercado, né? Porque a gente vai sair vendendo mais caro para os colecionadores. Só que a gente não vende. Não, quem vai ter um OPR em casa, né? Então, esse é um drama, né? Quem vai manter um OPR em casa? Então, esse é um drama, ao mesmo tempo que aquilo é uma vitrine. No nosso caso, aquilo não é uma vitrine, aquilo a gente está abrindo mão de alguma coisa. Eu cheguei a falar para a Dani, eu não vou dar nada para a Alemanha, se eu tiver que dar, eu vou dar para o Brasil. Aí a gente conseguiu negociar e o que a gente desenvolveu como estratégia foi, a gente solicitou para os fornecedores que entenderam a situação e perceberam a importância do negócio. Em termos de Brasil, você pensar, os sensores e o controlador lógico, era tudo know-how brasileiro, os alemães não acreditaram. A gente chegou lá com uma obra, que era uma obra feita com tecnologia brasileira 100%. Em 2005, essa obra era impressionante como esquema, entendeu? Então, o que aconteceu foi isso, eles pagaram mais, os nossos fornecedores nos doaram as coisas e a gente conseguiu fazer essa versão e para o ZKM, que obviamente é muito interessante. A cópia do ZKM foi, por exemplo, exposta na Rússia, na Bienal da Rússia. Então, assim, imagina o que é isso. É muito legal. A gente não vai junto, né, nas montagens, em todas as montagens, mas é assim, é emocionante. ver o trabalho caminhar, né? Ele ganhar vida assim, sozinho. É muito impressionante. É uma delícia, né? Posso só fazer uma observação? E eu acho que, ao mesmo tempo que a gente está falando da dificuldade da montagem do trabalho físico, que é mais tangível, né? A dificuldade realmente é absurda, assim. Mas a dificuldade da manutenção, e aí eu acho que da comercialização, talvez até mais ainda, de um trabalho que seja em código de software, é absurdo também. É. Esse, na minha opinião, é um dos motivos de não existir um mercado ainda. É, exatamente. Quanto tempo uma obra dessa dura? Né? É. Não, e tem uma discussão, começa a discussão anterior, mais crítica, que eu acho, o que é a obra? Uhum. Tipo, a obra Beabá, né? Para mim, o código é a obra. Sim. Receber, tipo, se eu comprasse o Beabá, uma das coisas que eu queria receber também era o código. Claro. É tudo escrito, né? Aí é um nível de complexidade maior até do que é que representa. E até prático, por exemplo, vai viajar com uma obra e explicar para a Receita Federal o que ela é. Você tem que explicar, por que eu estou viajando com 40 celulares para a China, né? Por exemplo. Como é que a China vê eu reimportando, né, 40 celulares para ela? Então, assim, é esse tipo de... A portabilidade dos projetos, como eles são portáteis, como que eu posso levar, como que a gente torna viável para a instituição o projeto andar, como que uma caixa é desenhada para que alguns funcionários da instituição coloquem o projeto no lugar, porque uma obra desse tamanho, como é que faz? E ao mesmo tempo você está desenhando para o corpo inteiro entrar, para muitas pessoas entrarem, então como é que é isso? Ela tem que ter, ela é uma arquitetura móvel. Então, esses desafios são geniais, é maravilhoso. E aí você vai fazendo pesquisa de material, vai tentando, não tem? Desenha, tenta de novo. E o custo, meu Deus, agora não vai dar. Agora, óbvio que tem uma questão. A manutenção é importante, a questão do fio. O túnel foi convidado para participar de uma exposição. A gente tem um túnel de 6 metros. Ele foi convidado para participar de uma exposição super importante no Vale, na Vale do Rio Doce. E a gente não aceitou participar porque a Vale falou para a gente que não tinha contemplado o FII de artista. Essa frase é bem comum. Ou então a gente pensou num FII simbólico para o artista, R$1.000. Ou seja, os artistas no Brasil, em geral, na minha área, trabalham como por amor. As pessoas sabem que a gente ama o que faz. E aí é grave, porque o que acontece é muito difícil a gente sobreviver fazendo isso. Porque tem isso. Como é que a gente guarda isso? Aonde guarda? A gente estava discutindo ainda, tem um OPERA, que é um projeto incrível, de uma dificuldade incrível. Foi feito em 2004 para o Rumo dos Dois. Ele tem 664 lâmpadas halógenas que acendem de acordo com uma programação. É um projeto super interessante. A gente montou uma vez no Itaú Cultural. Recebemos um convite da USP para montar, ficamos com medo, porque o desafio de montar o trabalho é grande, ele é de risco. 660 lâmpadas halógenas acendendo no máximo, se incendeia qualquer prédio, né? Então, assim, é um projeto delicado. E o Itaú está guardando este projeto desde então para a gente no peito. Nem sei se eu devia ter falado isso. Mas, enfim, é isso. Assim, a gente também vai se ajudando, né? Uns vão ajudando os outros. Porque senão o negócio não anda. E complexo. Eu fiquei curiosa com uma coisa. Eu sou meio de fora, assim. Mas qual é a característica dessa equipe? A gente desenha a equipe de acordo com o problema. Aliás, isso eu acho que é uma lógica que a gente devia implantar para tudo na vida da gente. Né? Você vai viajar, você desenha a tua mala de acordo com as férias. Você vai para o esqui, você tem que usar a roupa de inverno. Se você vai para a praia, você põe biquíni. É mais ou menos isso. A gente desenha de acordo com a equipe. É óbvio que existem equipes multicapacitadas. É o caso, de novo, do Itaú Cultural, que tem uma equipe muito... Né, Vinícius? que dá conta de várias questões, né? Sofia, enfim, a Sofia, que hoje tem um cargo administrativo, né? Mais administrativo, é isso? Um cargo de gestão. A Sofia, a gente estava lembrando, assim, eu conheci a Sofia, ela parecia Madonna em campo. Ela andava com, você lembra, microfone aqui e toda cheia de ferramentas no corpo, porque ela estava no campo, ela estava junto na montagem, resolvendo problemas. Uma montagem é uma questão assim, trabalhar como artista é engraçado, porque nada está feito e quando alguém fala para dar o sinal verde, teu prazo é mínimo e a verba também. Então, a gente tem que trabalhar numa zona de risco muito alta. Não, a gente não tem as coisas prontas. O liquidificador, quando você compra na loja, ele foi testado 6 meses. Uma obra de arte, quando abre no museu, ela ficou pronta 5 minutos antes. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, você tem que prever muito. E a gente agora tem muita experiência. Então, a gente já sabe que as coisas vão ficando cada vez mais redondas. E prever o tempo também de uma maneira mais eficiente. E as equipes que trabalham nesses lugares também são. Mas imagine uma exposição 2003, como é que era? Era outro cenário, as máquinas eram outras, a nossa experiência era outra, né? Então, a gente tinha, né, abraçava isso de uma maneira incrível, né? E punha tudo que tem. O conhecimento, assim, a minha formação é, eu fiz jornalismo, mas desde o segundo, eu fiz jornalismo e tive no primeiro ano aula com Júlio Plaza, que mudou minha vida. Então, imediatamente, eu saquei que eu pensava por imagens e que eu não ia conseguir fazer texto, não ia rolar. Aí, o que aconteceu, eu comecei a fazer Super 8, que era o que tinha como ferramenta para contar histórias na época, né? E eu era péssima de cinema. Não rolava, então eu pensei que eu tinha que me formar na área de artes, que eu não tinha essa formação. E fui fazer um mestrado em comunicação semiótica com foco na área de arte, sobretudo arte do século XX, né? Arte, o modernismo, né? Op art, essas coisas que envolviam lógica. E foi aí que eu percebi que o cinema não era minha câmera, porque não tinha pós-produção na época. Então, se eu filmasse aqui e o projetor estivesse fora de ângulo, paciência, não tem como dar um tapinha nele depois, né? Ele vai ficar fora de ângulo e nessa cor vai ter o poste no meio da cena e tal. Então, eu percebi que o filme da minha cabeça não era o filme que eu conseguia fazer com aquele dispositivo. E aí, alguém tinha um Commodore 64. Eu fui visitar esse cara e ele falou, você pode mexer de madrugada, porque a máquina está 24 horas ocupado, ele tinha pagado uma fortuna, era um cara de uma agência de publicidade. Nossa, Commodore, para quem não sabe, é um computador. Muito antigo. E aí eu animei as telas do Mondrian. Tudo isso por causa do Mondrian, porque olhando o Mondrian, eu saquei, eu falei, gente, o cara é linha reta, reta, o cinema é redondo. O cinema linha no cinema fica assim, eu filmo uma coisa com película, ele é orgânico, porque ele é feito de bolinhas, né? Os grãos, né, de prata. E o computador não, linha reta, linha reta. Então eu falei, não, eu vou, acho que para o computador, fazer os Mondrians. E aí eu coloquei, eu saquei que o Mondrian, na verdade, não era um pintor. Ele tinha inventado uma gramática visual, né? Porque se você usa a lógica dele, construtiva, você pinta todos os quadros que ele pintou e os que ele não pintou, mas que poderia pintar se estivesse vivo. Ele é uma lógica construtiva. É só isso, ele tem a relação entre os eixos e as cores primárias. E daí para frente tudo é Mondrian. Então, essa foi isso que me levou a usar o computador. E quando eu usei o computador para resolver o Mondrian, eu saquei imediatamente que aquela era minha máquina. Eu pensava, saía. Então, eu estava próxima do meu cérebro. Era incrível. E foi aí que eu comecei essa relação com arte e tecnologia. Isso era 84. No trabalho do Parque Civita, aquele trabalho foi já pensando para ser naquele parque? Sim, aquilo foi, na verdade, um convite para uma exposição que chamava Ecossistemas. Que que você me respondeu uma dúvida aí daquele parque, porque eu visitei aquilo ali nesse ano. Achou horrível, né? Estranhíssimo. Né? Dá a impressão que você odeia a natureza. É uma arquitetura linda, mas que isola você do... Porque você não pode ter contato com aquele lixo. A minha pergunta sobre a equipe é que, de alguma forma, essa é uma expressão que está dentro de um contexto de formação de pessoas de alta capacidade, né? Então, tem sempre ciência por trás das obras. Eu tenho uma dificuldade enorme para encontrar bons programadores. Sim. Um programador que entende de, não sei, Fortran. Algoritmo genético. Ah, algoritmo genético. Gente. É muito mais fácil do que o nome parece. Sei lá. A impressão que eu tenho é que existe uma dificuldade muito particular, assim, por uma demanda muito. No momento que a gente está vivendo mesmo, da relação maior com a tecnologia, pensando até no mercado, assim, de trabalho. Porque, de alguma forma, isso é um trabalho, é uma profissão. Sim. Mas sabe que, só para fazer um paralelo, no Renascimento, era muito difícil encontrar técnicos que soubessem moer o pigmento da forma correta. Então, assim, muda, claro, o contexto, muda o que se pode fazer com a técnica, com a tecnologia, mas os problemas já estavam lá. Esses problemas já existiam. E tem que pensar híbrido mesmo, porque eu lembro quando me deu esse tilt que o computador era a minha máquina naquela época, eu que venho da área de humanas, eu fiz jornalismo, enfim, era uma pessoa de humanas. Eu saquei rapidamente que eu tinha que ser MacGyver. Na época, o seriado da moda era MacGyver. E é isso, a gente é mais híbrido hoje do que nós éramos naquela época. Sim. Isso não há dúvida, a gente opera máquinas. E as máquinas estão sendo desenhadas para nós, de maneira mais intuitiva. Isso também mudou, né? Quando você vê uma criança lá pegando o iPhone e imediatamente sintonizando, é isso que a gente tem que se preocupar, em desenhar para o humano. Por isso que eu estava falando, os projetos têm essa preocupação. Como desenhar para os humanos, né? Porque o mundo é muito mais complexo do que o mundo das máquinas. Eu sempre falo uma coisa que é muito mais complexo uma visita à floresta ou ir à praia do que um computador. Em termos de estímulo, assim, a riqueza de inputs que você está recebendo é assustador, mas a gente está desenhado para receber isso, então nos parece muito natural. Então, todo exercício hoje é transformar complexidade, conhecimento em alguma coisa sensória que qualquer um possa entender. E isto vai fazer nossa vida melhor. É aí que a gente vai viver mais tempo, é aí que a gente vai comer melhor, é aí que a gente vai dividir melhor, que a gente vai amar melhor. Esse é o truque. Né? Talvez aí seja o ponto mais caro dessa história, na verdade. Sim. Entender isso, gente, conseguir entender. Isso. Então, ou então você faz o que meu pai sempre me aconselha. Quando você quer aprender uma língua, arruma um namorado naquela língua que aprende rápido. Não é? Tudo é uma questão de foco e interesse, gente. Aproveitar, fazer uma pergunta, então. Só aproveitar o... Qual é o papel do acaso nesse processo todo? Total. Porque a gente vê... É muito engraçado, porque é muito difícil, eu acho, poder encontrar esse acaso a partir do momento que a gente está falando de uma experiência que tem um processo meio de engenharia mesmo, né? A impressão que dá é que não tem um acaso, mas qual é para tu, papel do acaso? Nos projetos? Sim, nos projetos. No desenho do projeto. Primeiro, eu trabalho muito em equipe, todos, sempre. Eu tenho projetos desenvolvidos com o Wagner Garcia, com a Daniela Kucha, com o Léo. Eu já estou trabalhando numa casa nesse momento, porque eu já estou trabalhando com o outro. Não é o meu ego, né? Não é aquilo que eu quero. Depois, o trabalho, de fato, fica interessante quando ele não dá certo. Quando ele não dá certo, a gente está aprendendo. E é aí que você estabelece diálogo com as coisas. Então, o acaso é o outro. É aquilo que eu não previ. É aquilo que me ensina. A questão é como você se posiciona. Eu adoro me perder. Eu adoro sair pela cidade. Hoje a gente saiu pela cidade, a gente vai no faro. E nosso faro nos leva muito longe. A gente tem uma... Você está o tempo inteiro mapeando o lugar, você está se localizando. Você não precisa ter, de fato, caminhar pela cidade olhando o mapa. Você pode caminhar pela cidade olhando a cidade. É muito mais interessante, até porque você pode encontrar outras coisas. Então, assim, acho que o acaso é o outro. É aquilo que não está previsto no meu código e que me faz sair da minha posição. Então, é um incômodo que é muito positivo, porque é onde há aprendizado, senão não há aprendizado. Você vai fazer um trabalho e você domina o trabalho completamente, você saiu da zona de risco, aí você está fazendo uma geladeira, né? Você está fazendo alguma coisa que já existe, você não tá, que não é o projeto em arte, ciência e tecnologia, né? O projeto da arte, ciência e tecnologia é justamente tentar trabalhar o novo, né? Encontrar novas soluções, encontrar soluções distintas, que me cabem, também isso, né? Qual é a solução que é melhor para o meu problema? Talvez existam outras soluções mais fáceis, do ponto de vista lógico, mas isto não me cabe, né? Eu acho que o bacana, a vida bacana, é a vida onde a gente desenha a solução que é melhor para nós, que nos faz bem, considerando o outro. Então, assim, óbvio que existem outras formas de testar a lei da gravidade. O solo nasce dessa pergunta, da lei da gravidade. Tem um outro projeto, Fala, né, que estava exposto, que é um projeto produção Itaú. É um projeto que a gente adora, porque são 40 celulares e eles falam entre eles. E a ideia é exatamente isso. Sai de uma pergunta que é, e agora que as máquinas começaram a falar? O que elas estão falando? Então, a gente desenvolve, a partir dessa pergunta, uma solução. Cada um de nós teria uma solução para essa pergunta. Cada um de nós, distinta. Então, a aventura é essa. E também, o que a gente faz e que está se transformando cada vez mais numa prática, quando a gente fez o jardim, quando a gente montou o fachada, a gente publicava diariamente cada passo do projeto na internet. A gente está tornando, comunicando todas as estratégias, as decisões que a gente toma. Em cada uma dessas decisões poderiam ser tomadas de maneiras distintas por cada um de nós. Então, o acaso é isso. É assim, quando cada nova posição é eu vou para a direita ou para a esquerda? Massa. Muita coisa para pensar. Que bom. Esse silêncio, só contar uma história, então. Quem participou da montagem foi Eduardo, então, aqui, eu acho que foi, né? A gente fez um trabalho com o Recombo, que foi no MAMA, Museu de Arte Moderna Luiz Magalhães, que a interação, nesse caso, não era com a obra usava, ela foi gerada, era mundo pequeno, e são imagens de várias cidades, onde tinha gente do Recombo, tinha mais de 40 pessoas na época, e sintetizado em lambi-lambis gigantes, assim, que eram colocados na cidade e que entravam no espaço positivo. E era esse o trabalho. Eu lembro justamente Eduardo subindo para o primeiro andar para montar um negócio gigantesco, que ia dar um trabalho absurdo, e a gente colando lambi-lambi, né? Sem precisar medir nada, sem uma lógica do lambi-lambi. Ele, pô, esse trabalho é ótimo para montar. E essa história do futuro? Eu fiquei bem curiosa com essa versão do futuro, porque tem uma história aqui, que é a história da ponte, né? Que ele ia fazer voar a vaca. Eu acho essa história maravilhosa. Eu nunca tiro essa história da cabeça, porque fazer uma vaca voar é simplesmente tratar o imaginário do sonho, né? Da perspectiva da mágica. Um dispositivo tecnológico simples. E voou? Essa é a lenda, né? Me interessa, no fundo, só imaginar que... O imaginário disso é que cria... É a construção do passado. Se no dia não voou, no dia seguinte já tinha voado. Se não voa, é como se tivesse voado. Né? Não tem... É irrelevante. E tudo que pode se fazer para um momento de mágica. De repente, tirou a importância de construir uma ponte, que era uma tarefa super difícil, e aí você projeta no futuro uma ideia. Bom, quando essa tarefa estiver realizada, a gente vai ter um sonho, né? É incrível isso. É muito bonito isso para essa cidade, né? Como história, como herança, né? Agora, eu acho que a gente tem que tomar mais cuidado justamente com essa construção de futuro. A cidade está meio que patinando em cima de uma série de problemas urbanos relacionados a políticas públicas e tudo mais, e que pelo menos tem uma parcela da população que está interessada em modificação mesmo, se articulando tudo. Para a vaca não atolar, né? Para não atolar. Tem que voar. Mais melhores vacas, né? Vamos encerrar? Alguma coisa a mais? Tá bom. Obrigado, gente. Muito bom estar aqui. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. E aí? Tudo bem?